Mantenha o ponto de espera, o tráfego da Avianca agora passa externo com 190 de ground. Ciente, o 1864. Mantenha o ponto de espera. De 4 milhas, a Chané 6356. Chané 6356, pouso autorizado, pistão na zero, vento 180 graus, 08 nós. Teve pouso na 6216, aciona identificação via chegada mar e via chegada mar. Era o ajuste no 019. Passando no mar, a gente está em forma de transmissão durante está perdendo o volante. Poderia repetir? TAM 3216, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste 1019. 1019, já quer negociar até o 0504. Receptou azul 2771. Azul 2771, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. Torre 1895, boa. TAM 3144, desça para 2000 pés, o ajuste 10119, autorizado LS X-Ray da pista 10, reposta estabilizada. Cliente, descendo para 2000 pés, com 1019, está liberada a restrição de TAP? Ativo, canceladas as restrições de altitude em TAP, o TAM 3144. 4-4. Feito na Eco, passou, vai na Fox, 1219, bom dia. Ligando na Fox, 219, após, 62359, 56. Oi, Salvador, boa tarde, o Azul 2771, aproximação final, baixar de trabalho. Frente Azul 2771, aguarde pista na zero livre, ajustado 1019. Aguardando pista livre, Azul. Vento 160 graus, 109, decolagem autorizada, pistão na zero. Iniciando, 164. Agora 2550, aguarde Copa Brasília, parte militar, informação 90, ajuste no 09. Ajuste no 09. Open. Salve Brasília, salve Salvador. Bom dia, Chané 6356 na escuta. Só instante pra cópia. O Chané 6356 na escuta? Consiga. Táxi autorizado via Alfa e Bosta da Juliette. Alfa reportado pra Juliette, 6356. Bora? Tá bom. Bora, um abraço aí. Boa noite, 64, decolado aos 30, 208, bom voo. 208. Tenha um bom dia, melhor uma boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, o 864 decola, Fuca. 2.300 metros. Boa noite, 64, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 350. Via

Desça para 4.000 pés, o ajuste no 019. 3216, canceladas as restrições de altitude em Itapa. 3144, interceptando a aproximação final. 3144, completo final do procedimento LS, chame a torre em 118, decimal 95. 3295, obrigado. Alfa Juliette, Romeu, voo rotatória, reporte rotatória. Juliette, Romeu, controle. Arruma aqui, vai passar rotatória. Salvador, distância 3144. O ILS agora, capitão. Fica 3144, ajuste no 09, reporte terno. Dois no meia, deixa para 2.000 pés, autorizado em LS X-Ray, pistão no zero, reposta estabilizada. Para 2.000 no zero, uma nave com janela estabilizada, 3.2 no meia. Referência com a zona da presença, 3.2 no meia. Tempo é sido chegado, então, 3.2 no meia. 1.4.4 agora, na expansão final, passou de teste, baixo travado. 3-3-1-4-4, vento 150 graus, 089, pouso autorizado, pistola 0. Gente, autorizado, pouso, a pista 10. 3-1-4-4. Gente, coordenaremos a prevista da Ardor, transição Elefa, e não recebi seu plano sistema ainda. Assim que chegar, a gente coordena o 380 Brasília. paciente, muito grato a nós, minha sete agora, ele essa vai programar. Para o Tacho Xanem, minha luz, 4 POV, 94, ao fora de 3 horas de função, já era por 2 horas. Pelo menos é o 304? O Xanem, 62, 64. Ah, só autonomia, 3 horas e 4, é isso? 3 horas e 50. 3,50. Copiado 194 Guarulhos 3,50. Taxa da esquerda via Pátio Índia. Ponte 0 no 0. Chame torre 1 no 8. Decimal 95. Ajuste de altímetro no 0 no 9. Boa viagem. Aqui autorizado taxa via Pátio 1 no Índia. Ponte espera da 1-0-2-2-4-5. Continuando 1-0 no 9. Obrigado, bom trabalho. No 864, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2085, 12545, boa no 864. Aqui atento a possível esteira de turbulência do 320 pousando 9-0, quando pronto, no 7, vento 1-5-0 graus, 10 nós, autorizado a decolagem. Romeu, Alfa Juliette Romeu, chame agora a torre 1-8, decimal 9-5. Romeu. Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, ingresso a longa final no 7, reposte através da rimar. Ajuste no 0, no 9. Alfa Juliette Romeu. São 3144 no Solos 38, libere na Fox, 21 decimal 9, bom dia. 219, bom dia. Paulo, bom dia, São 3144. São 3144, táxi lento, via Alfa, reporte Hansa Juliette. A princípio o portão previsto é o 08, porém o portão está ocupado inicialmente. Vamos aguardar aí a confirmação de um novo ou a liberação do mesmo. Agora busca estacionamento voo 2067, portão 10. 2067, portão 10, está pronto? Pronto. Autorizado, portão 0, chame para o táxi. Sim, chama o táxi, voo 2067. Cancel tap restriction. Controle Salvador, bom dia, o Papatão Romeu Traiante, decolador no 7, na direção no corredor Axé, vai reportar para da barra. Gente, mantendo 1010, corredor Axé, reporte para da barra, o Romeu Traiante. Passa Juliette, tá 3144, previsto 03. Já pré-autorizado 360. Copia ou aguarda a coordenação 38? Copia 360, 867. Voo 867, autorizado Brasília. Nível de voo 360, aeronave Zulu no 7. Após Malba, ampla Zulu no 7, restante conforme volta do plano de voo. Decolando pista 10. Mantenha a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha. Após a curva pela direita, desceu subidar a bordo. Após, eleva. Controle de Salvador 120, décimo 8. Transponder 5037. 95. Mantenho isso até 2.000 pés ou 3 milhas, curva à direita, perfil Arbor, transição Elefa. 120, decimal 8, controle, 037, transponder o voo, boa noite, 67. Portão 2867, cotejamento correto, portão 7, chame pronto. Para portão, voo 1867, muito grato. Portão 3144, esquerda Juliette, portão 3, autorizado. Esquerda Juliette, portão 3, obrigado, 3144. Thousand feet, QNH 1019er, clear final ILS approach of runway 10, report established. Down to 2000, report established on ILS, runway 10, 3804. Gente, 25 milhas, já é o 33 ideal de saída, partida em mar. Decolando da Imar, chamar o controle na sequência 120, décimo 8, a torre 18, décimo 95. Aciona o transponder 0121, Michael Yoff. É, manter o nível 60. Gente, azul 2711, voe na proa de Bonfi para interceptar a chegada, reporte para descer. Controle de Salvador, boa tarde, Oxané 6254. Oxané 6254, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Via da El para o 360, Oxané 6254. Do Índia, o POV de 166, autonomia de 4 horas e 7, até o Galeão. Copiado, Codiagem 2067. Valeu. O Michael Melhoff, 0121 no transponder, a 36.000 de Salvador, está na RMA para acionamento, táxi, decolagem, chame a torre agora 118, decimal 95. Acionamento autorizado, 2550, é porte para o táxi. Azul 2711, contato radar 65 milhas nordeste de Salvador, autorizada a chegada Bonfi, reporte para a descida. Autorizada a chegada Bonfi, reportarei na descida o Azul 2711. Patango Romeu até o Yankee, quando possível ser chamado para pouso. Até mais isso, aí chamando pouso ao 1600. Gente. 21644, direita na Fox, 21, décimo 9, bom dia. Na Fox, não 219, isso aqui é daqui a pouco, 32 no meio. Salvador, TAM 32 no meio, aquele cordial. Cordial, boa tarde, TAM 32 no meio, táxi autorizado via Alfa. Reporte antes do táxi aí, Juliette. Portão previsto é o 08, porém ainda se encontra ocupado. Gente, vamos aguardar antes da Juliette o TAM 32 no meio via Alfa. Boa, autorizado alinhar e decolar, estão na 0, vento 130 graus, 109, 1019. Decola, pistão no 0, 1019, bolo 067. Para Salvador, Xené 6254. Consiga o Xené 6254. Poderia coordenar, por gentileza, por de Eut? Baixa coordenação com o consiga. Michael Mel Alfa no tráfego vai reportar no setor. Decola em proa noroeste. Vento no aeródromo no 3010. Nós é ponte para o sol. V804 confirmed, established. Claro que não. V804 complete final ILS approach, contact the tower in 118.95. Have a good day. 118.95. Neste portão, condições de virtual pushback um pouco mais adequada, deixa o acesso a este portão livre? Ok, faz o pushback e deixa o 8 livre, 162.13. Cristiano, contato no 6203. Vai chamar. Tá 32 no meio. Vamos aviar, Cristiano, pushback do portão 8. Taxa autorizado até o travesso do portão 7. Observe o término do pushback. Tráfico foi solicitado a deixar a entrada do portão 8 livre. Assim que liberado, até o 8 autorizado. Gente, até o travesso do 7. Agradece muito a fidalguia do colega. O tá 32 no meio. Confirmo, join. Ok, thank you, sir. Clear to line, 1031. Voo 2067, decola aos 4208 de volta. 208, voo 2067. Boa tarde, azul 4089, continua bem, melhor programação do carro. Azul 4089, Vitória do Espírito Santo, 340.4. Pronto, pode. Autorizado, de Salvador para Vitória, Espírito Santo, nível autorizado 340, do Vento Zulu 44. Conforme o voto do plano de voo, decolando pista 190. Mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha após a curva pela direita. Cumpre o perfil subido da Euleda, pós Leda Pidev. Controle em 120.8, transfone 5034. Autorizada até Vitória, 340, 2144, depois a rota. Decola do ano zero, mantém o eixo até 2000 ou até terceira milha, depois direita. LED de 10, 208, 5034, azul 4089.2. Correto, cotejamento, chame, pronto para o pushback da meta, azul 4089. No solo 50, livre direita na ponte, 219, bom dia. Azul 2788. Aqui, 270 para a bola. 2788, é o caso fora aqui, é o no 622. Mais 3 minutos tá, deve estar constando o nosso sistema. Paulo Afonso seria 170. Assim que chegar aqui é de imediato a autorização. Ok, muito obrigado. Qual seria a nossa provável saída? Só no 2550, está pronto para o táxi. 06 a bordo, alterna a NAPA, 3 horas de atraso. 06 Anápolis com 3 horas e uma aula barcelense. Táxi autorizado até o hotel. Na hotel chame para o cruzamento, 2550. Camará para o cruzamento no hotel, gostaria de 2550. Salvador, hotel 3804, não. 3804, táxi autorizado via Alfa, reporte antes, táxi da Juliette, portão entrevista 01. Reportará, da Juliette. Para o táxi, eu chamei a 213, 136 a bordo, 336 Guarulhos. 336 com Guarulhos? Positivo, 136 para ver. Mais 100, 136 com Guarulhos. Táxi autorizado, via Pátio Índia, ponto de espera, pista no zero, mantém a posição, chame torno 8, desce 195, ajuste artigo 0, 19, Oxalé, 6213. Livre táxi, ponte espera Índia, 1895, 1019, 6203, não há podia. Seria. O 278 da Azul, a subida prevista inicialmente seria Momo. Momo, obrigado. O 2067, chame o centro Recife na frequência 1251. 1, alterna 1-3-3-9-5. 2-5-1-3-3-9-5, Togo 2-0-6-7. Salvador, Forte L-2-5-5-0, cruzamento autorizado. Táxi via Delta e Alfa, reporte na Alfa antes do ataque ser Juliette. Delta, Alfa, reportará na Alfa antes do ataque ser Juliette, portaria 2550. Na 3804, eu estou resolvendo com a esquerda, Juliette, portão 01, seguindo o tráfego. Portão 1, 3804. Siga mais Romeu Alfa. Papapá Mike Romeu Alfa, no atraso, reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação, chama no regresso. Salvador, gol 1867 no 07 para funcionamento. 07 autorizado, gol no 867, aporte o DAC. Esperar para o táxi, no 867. 02550, esquerda Juliette, Pátio e Índia. A cauda do 320 da Avianca no ponto de espera. Mantenha a posição, chame torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste de altinho, 1018. Boa viagem. 1018, força aérea ingresso. Na Juliette, Pátio, e fica a cauda do Avianca. Agradece o apoio, bom serviço aí. Valeu, abraço. Tá em Brasília então, né? Tô lá em Brasília. Abraço. Valeu, tudo de bom, hein? Salvador, Oxana 6213, ponto de espera pronto. Oxana 6213, autorizado alinhar e decolar pistão na 0, vento 120 graus, 062 a nós. Além decola, 1-0-6-2-1-3. Tango Victor Lima X-Ray, contato radar 68 milhas nordeste de Salvador. Desça para o nível de voo 050 na proa de Bonf para interceptar a chegada. Autorizada a chegada Bonf. Aguarde um minuto para puxar. Estou com o 737 da Gol no setor sul e já está prestes a terminar o pushback. Caso inicie o seu pushback, vai perder o tráfego no táxi e o táxi já está acionado. Só um instantinho para puxar no 2. Pode coordenar com a sua equipe de solo, assim que o 737 Gol passar a cauda, está acionando o ponto de espera, está pré-autorizado o pushback no portão 2 após a passagem do 37 Gol a cauda. Vai coordenar após a passagem do 37 da Gol, está livre, chama a taxa aqui para o 4-0. 71, desça para 2.000 pés, o ajuste 1018, autorizado a ILS X-Ray da pista 10, resposta estabilizada. Descendo para 2.000, ajustado 1018, autorizado a ILS. 271, canceladas as restrições de altitude em Pelo. Gente, livre das restrições em Pelo, agradecer. 08, bom voo. 08, bom, 6213. 174, rapaz. Copiado 174, boa viagem, boa noite, 17. Obrigado, boa tarde. Canar 6213, contato radar na decolagem, via saída da El, suba para o nível de voo 360. 360, Oxalé 6213, autoriza a Leila da presença? Autorizado, Leila, Oxalé 6213. Certo, Leila, grato. Forçada 2550, decolagem autorizada, pistona 0, 150 graus, 062 a nós. Autorizado decolagem para Forçada 2550, chamando 1208 após. Confia. Forçada 2550, decolado aos 1600, transfere controle, bom voo. Transferência para o controle, grato, bom serviço. Torre Salvador, boa tarde, boa noite, 67, vamos esperar dar 1-0, pronto. 1-8-67, autorizado, alinhar e manter, pistão 0. Aqui manter 1-0, 1-8-67. Forçada 2550, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Autorizado ascensão. Para o 360 via saída Arbor 2550. Charlie, Papatango, Papa Charlie, transfere ciente da November. Papatango, Escrota Charlie, acione identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 018. Via chegada Bonf, desça para o 050, 1018, identificou o Escrota Charlie. Ano 867, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 08 nós, 1-8-6-7. Livre, decolagem 1-0, boa noite, 67. O azul 271, final localizado da ILS. O 271, no completo final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre em 1-8-9-5. Boa noite, Fala Salvador, azul 4089, está pronto para estar, Gabriel 85, Galeão 3 horas e 50. 85, 3 e 50, Galeão. Táxi autorizado à direita via Índia. No ponto de espera, mantenha a posição e chame torre em 1-8-9-5, ajuste de altímetro no 018 lugar, azul 4089. Com 1018, vai pela Índia, no ponto de espera, aguarda, chama torre 1895, bom trabalho, azul 4089. Obrigado. Azul 2788, na escuta. 2788, quanto para a cobra e autorização? Cobra, obrigado. Azul 2788, 2 lá de Salvador para Paulo Afonso, nível de voo 170, 170, rota via, correção, via Zulu 9, aposto conforme rota do plano de voo, decolando pistão no zero, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés a terceira milha, após curva pela esquerda, cumprindo o perfil subida Momo, transição Nitsa, controle 1, 20.8, transponder 5050, 50-50. Aqui, senhor, Paulo Afonso, nível 170, decola da... vai pela Zulu 9, decola da 10 até 2.000 pés, ou a terceira milha, depois curva de esquerda. Segue perfil da Momo, transição 20. Controle 128, transponder 50-50, com a Zulu 270. 213. 2788, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Pode ser cobrado aí pela atividade. Nada. Corte para modificação de regra. 4, meu reporte na modificação de regra. Força aérea 2550, suba restrita ao nível de voo 340. Restrição no 340 para o Força Aérea 2550. Voo 1867, suba restrita ao nível de voo 340. Afirmativa restrita 340, voo 1867. Força Aérea 2550, chame o Centro Recife na frequência 1288, alterra 1260. 1288-260, graças. Azul 2711, solo 07, VL na Eco, 121 na Vecimarais, bom dia. Eco, solo 121, azul 2711, bom dia. Para 2000 pés, o ajuste 1018 autorizado, ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizada. Para 2000 pés, 1018, ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado, isso é para passando isso até Charlie, canceladas as restrições de altitude em Itapelo, corrigindo. Sete, canceladas as restrições de altitude, isso que é para Charlie. Solo, Salvador, você vai ficar de novo, vai ficar aí. Azul 271 na escuta. Azul 271 na sola. 711 na escuta. Dois 71 na sola. Gente, mantenha a posição no parte 3, chame agora 219 e caso negativo retorne. Gente, tá ok, ele iniciou o táxi aí, não conseguiu contato e prosseguiu assim mesmo. O azul 271 tá mantendo a posição no parte 3. Pronto, 271 inicialmente mantém a presente posição, assim que eu tenho a companhia inicial táxi, prossiga para a remota 3 Romeu. 3 Romeu após o táxi da aeronave da companhia. Iremos controlar, senhora, um pouquinho mais à frente. Solicito 3.000. Autorizado 3.000 pés, reporte para modificação de regra. 3.000, reporte para modificação de regra. Controle Salvador, boa tarde, azul 4089. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 340. Nada EL para o 340, azul 4089. Azul 1867, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Afirmativo, passa centro Recife, 288-260, gol 1867. Capital Soteropolitana no alternado. Táxi, pátio 3, pátio 1, Índia, ponte espera. Mantenha a posição, chame 2198, decimal 95, ajuste altímetro no 018, sem boa viagem, 2788. Obrigado, senhor. Pátio 3, pátio 1, ponte espera. E ainda pode esperar chamar 2695, manter a posição. 2782. 2711, até a posição remota 3 ou 1000. Fiz o atualizador, tá? Para reportar, 361-41, acione identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste 1018. Azul 2789. Prossiga azul 4089. Além das restrições de altitude na subida? Além da cola na 1018. 40. Tango East, Hotel Charlie, Hotel Charlie, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 1-98-95. 718.5, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Papa Tango Whisky, Hotel Charlie, no INS X-Radar 10. Whisky Hotel Charlie, sim, 1018, continue aguardando pista 10 livre na TR da Azul, agora iniciando rolagem. 1018, aguardando pista livre, Whisky Hotel Charlie. Alguém para o solo? Santa 3805, tente da OSCA, na autorização para Guarulhos. 3805, só instante para a copa da autorização. Afirma a aeronave, chama o controle. Prossiga o Zulu, Índia Papá. Assume a precedência, o Zulu, Índia Papá. Afirmado pouso em Salvador. Gente, mantenha-se em condições visuais, ingresse no corredor Interlagos a 1.500 pés, o ajuste 1018, reporte no através de Vera Cruz. Repouso pista 10, escuta a tarde. Condições visuais. 88, deu colado aos 15, 208, bom voo. 208, obrigado. Já repassa. Salvador, aquele cordial mais uma vez, eu tenho 32 no meio, na posição de número 8. Formação OSCA, pronto para a Copa de Fortaleza? E se essa informação atinge? Fortaleza já aprovado, número 2 na sequência para a Copa. Só instante para 32 no meio. Gente, obrigado. Tá 3805 na escuta da quadra. Prossiga, tá 3805. Tá 3805, autorizado de Salvador para Guarulhos, nível de voo 340, aerovia Topper, Zulu 10, Piraí, o restante conforme rota do plano de voo. Circulando pista 10, mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés a terceira milha, após a curva pela direita, perfil subido da Euleda, após Leda, posição Motiva. Controle 120.8, torre 118.95, transponder 5053. Chegada bom para 2.000 pés, ajuste de altímetro 1018, informe estabilizado final do procedimento, ILS X-Ray, pista 10. Bom, se via 2.000, chamada estabilizado, 6149. Alfa Índia, decola pista 10, mantém a proa até 3.000 ou 3 milhas e curva direita, saída da Euleda, Bos, Motiva. Controle 1208, torre 1025, transponder 5053, 3805. cotejamento correto. Chame pronto o Spectre na vista. Camarada. Estou em Salvador na frequência 118, decimal 95 para ingresso em circuito de tráfego. 6895 a torre para ingresso, muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Volta lá. Gente, direita, 21 decimal 9, bom dia. Direita, 219, obrigado, bom dia. Torre, Victor Limaxway, boa tarde. Passando o Victor Limaxway, passando a próxima rotatória. Victor Limaxway, ingresso final 97, reporte 3 milhas. Torre, Victor Limaxway, solicita pouso na ponta 0. Atente ao sinalizador. Bate 3, 2, Lima, Santa Carne. Torre, Tomatango, Victor Lima, que seja solicitado pouso na 1-0, para o Pátio 3 da Operação X-Ray. Fala, ok, ciente. Cruzando base, reporte final 1-0. Victor Lima, que sei. Reporte na final 1-0, Victor Lima, que sei. 4-0, 8-9, boa tarde. Compracilha. Autorizado, Fortaleza. Livre de voo 3. 7-0, aerovia UP Zulu 1-9, após Bangu, restante conforme a rota do plano de voo. Decolando pista 1-0, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva pela esquerda. Perfil subida Momo, Cogibo, transição Froti. Controle 1-2-0, decima 8, achando transponder 5-0-4-3. Luiz Casca Bravo, aguarde descendo para tipo de voo 150. Duro Índia Papá, o seu próximo seguindo para Salvador 2500 pés, está solicitando descida, confirme. Como, transição em frente, 208.8 Salvador, 5043, eu transponder, 132 no meio. 5043, cotejamento correto, chame pronto, portão 8. Chamarei no 8, 132 no meio. 510. Então, a partir do momento que o senhor tem frequência livre 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação com os tráfegos locais, não tem um tráfego a informá-lo. O ajuste é o time 3 Salvador no 018. Caso necessite de informação alerta, irá retornar essa frequência para solicitar o controle. Informe quando 20 milhas afastado de Salvador, passando através de Vera Cruz a 1.500 pés. Controle Salvador, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Romeu 44 de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, está com 3 no PLB. Decolou da Elisia, que está com os filhos, vai seguir com proa da ilha de Taparica. Mike Juliette Romeu, 500 da GL, alocado 0115 da Transponder. Certo, irá para a ilha de Taparica, está com proa Nordeste. Você irá com a esquerda na proa de Taparica? Curva à esquerda, o Mike Juliette Romeu após breve sobrevoo em Simões Filho. Paciente, irá efetuar um sobrevoo em Simões Filho, aqui esse pés, mantenha sem regras de voo visual, ajuste a altímetro no 018, na escuta permanente do controle. Escuta permanente do controle, ajustando 018, Mike Juliette Romeu. Machiné 6141, autorizado sinal do procedimento de LS X-Ray, também estabilizado. Parece estabilizado, 6141. Luiz Costa Bravo, desça e mantenha o nível de voo 050, via chegada à mar, ajusta o altímetro no 018, aciona a identificação. Zona 9, bom dia. Adão, Zona 9, obrigado. E chegar a mar. Taxi, boa tarde, táxi autorizado Alfa Kilo Pat 3, você tenta o sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, cara. Tá aqui só como o Pat 3, eu não tenho posição correta do Pat. Quem fica atento ao sinalizador para estacionamento. Salvador, bom dia, boa tarde, Jata 3193, informação Oscar, autorização Galeão, nível 360. Santo 3193, boa tarde, só um instante, qual que eu tenho para a saída da El Lideru, me aguarde. Boa tarde, obrigado. Vitor Lima, X-Ray, já avisou o sinalizador? Afirmativo, senhora, visual com o sinalizador, justamente. Sim, isso é uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom dia. Bom dia, Oceaner 6141. Oceaner 6141 está autorizado o pouso na 10. Venta 1880 graus, 10 nós. Teve pouso na 10, Oceaner 6141. Tive Papá Romeu, Ixi, Costa Brava, desça para 2010, que é legal na 018. Autorizada final do procedimento da LF X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Oxanema é 320, desça para nível de voo 050. Tente, Mike Juliette Romeu, não estou recebendo o seu transponder, cheque o mesmo. Controle 120, decimal 8, aciona 5051. Tente, galhão aprovado, nível 360, tampa novembro 857. Decola da 10, direita, da El Lederumi. 208, é o controle de saída, 5051 transponder, está 3193. Então, 3193, correto, portão 1, chama o trampo, esclarecimento. Tente, vai chamar. Voo 9876, copia? Nova, nova. Sala 6315, autorizada a chegada da mão, desça para nível de voo 060, Senegal na 08. 060, 22, Sala 6315. Paparro, meu Ixi, Costa Brava, confirma essa velocidade. Gente, se possível, mantenha 250 nós, autorizado vai direto Duna. Canemé 320, número 2, na aproximação, reduz a velocidade para 230 nós. 9876. Voo 9876, correto, reporte para outro espectacionamento. Está pronto, voo 9876. Prossiga 2788. Possibilidade de coordenação com o centro aí, se após bom, poderia nos voar direto para o Afonso? 2788, vou inicialmente código e aguarde coordenação.